Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu não tenho tatuagem. Aqui é Azaghal e quem não tem tatuagem é bicha. Aqui é o Rafinha Bastos e pela descrição dos amigos eu não sou bicha. Eu tenho tatuagens e principalmente nunca dei meu rabo, então eu acho que caracteriza um macho aí, eu acho. Sim, nerds, estamos aqui em um papo mega, mega descolado com Rafinha Bastos, rapaz. Ah, que beleza. Aquele cara que é famoso por aí na internet, na televisão. Um cara conhecido por muitos como um grande filho da puta. Exato. Outros também conhecido como um cara bacana, um cara descolado. Eu atendo várias necessidades. Mas, excelente. Então vamos bater esse papo legal sobre humor, sobre internet e tudo com o Rafinha Bastos. Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Recadinhos da paróquia. Azaghal, essa semana vamos falar rapidamente da Cadritech, que é um anunciante recorrente do Jovem Nerd, certo? Olha aí, cara. Galera que gosta de 3D, animação, quer trabalhar com games, efeitos especiais, tudo. Galera da informática. É. Porra, galera da informática é foda. Mas olha só, a Cadritech é o lugar para você fazer curso de 3DS Max, de Photoshop, de After Effects, maquete eletrônica, AutoCAD, tudo isso. E agora os caras vieram atrás da gente porque eles querem anunciar o curso de férias, que vai começar agora dia 2 de julho. Olha aí. Certo? Beleza. Então tem promoção aí para pagamento à vista com 10% de desconto ou 6 vezes sem juros. Mas é só para quem mora em São Paulo, Jovem Nerd? É, a Cadritech fica aí em São Paulo. Mas dá uma olhada lá no site deles, cadritech.com.br. Às vezes você tira suas férias, vai pra São Paulo e faz o curso lá. Exatamente, tem link aí no post. E olha só, pra quem tá mesmo interessado na parada, que se é pra você, segue o Twitter dos caras, Cadritech. Simples, tem link aí no post. Pra você saber como participar de um sorteio de um curso. Olha aí. De graça. Excelente. Não é espetacular o curso é de férias? Muito bom, é muito bom mesmo, cara. Então, pra quem quer se especializar nessa área e começar a mandar ver, é maneiro, cara. Muito bom. Eu já fiz um curso de 3D. Eu fiz com o Sr. K, inclusive. Você fez com você e o Sr. K o curso de 3D? Eu fracassei em 3D, mas o Sr. K trabalha com isso. Ah, muito bom. Então, excelente. Você quer trabalhar com isso? O dia do sorteio é dia 1º de julho. Então, fique ligado lá no Twitter deles e entre no site cadritech.com.br para ter mais informações. Muito bom. Mais recados do Azaghal. Novidades, Azaghal, na Nerd Store. Toda semana tem novidade pra Nerd Store? É, tá maluco, né? Dessa vez a Nerd Store, Jovem Nerd Música Sinistra, foi invadida por zumbis. Ah, moleque, excelente, cara. Duas novas camisas de zumbis da Nerd Store, se prepara. Exatamente, a releitura da Protocolo Blue Hand. Aquela que você escolhe a sua arma. Isso, né? Que agora chama Protocolo Blue Hand 2.0. Por que não? O André Carvalho deu uma repaginada e ficou mais foda do que ela já era, porque era uma das camisas mais maneiras que a gente tinha, e agora ela tá melhor ainda. E agora o Protocolo Blue Hand tem uma logomarca oficial, né? Ah, verdade. O lançamento da logomarca é na camisa. É verdade. Então, ou se você vir pichado pelos muros, então você sabe que você tá entre amigos. Isso. Mas não piche, se você pichar é com a pessoa. Não, sim, é verdade. Eu não tenho nada a ver se você pichar e for preso. Não, isso eu tô falando em ocasião do apocalipse, sabe? Sim, assim, no apocalipse você pode pichar o que você quiser. Fora a camisa Protocolo Blue Hand 2.0. Isso. Nós temos a camisa Nerd Power Zombies. Então, todo mundo tava pedindo a volta da camisa Nerd Power, certo? Certo. Só que agora a camisa Nerd Power foi mordida por um zumbi. Por vários. Por vários. E ela tem a sua versão zumbi, rapaz. É, a camisa Nerd Power Zombies existe num universo paralelo aonde o Protocolo Blue Hand dá errado. Exatamente, né? Muito bom. Então vai agora na nerdstore.com.br, dá uma olhada nessas camisas, gostou, pode levar. Leve enquanto tem lançamento hoje. Está sendo lançado hoje, Azaghal. Exatamente. Vocês sabem que é uma coisa, acaba em segundos. e vamos valorizar os artistas, né? Uhum. Protocolo Blue Hand 2.0 é do André Carvalho. Isso. E a Nerd Power Zombies é do Marcelo Materi. Muito bom. E aproveitando, olha só, temos mais uma paradinha pra avisar rapidamente vocês, nerds. Vocês sabem que a gente tem lá uma parceria com o senhor Saraiva, né? O objetivo dessa parceria é sempre conseguir descontos pontuais em coisas nerds, certo? O Saraiva entende que os nerds gostam de comprar coisas nerds e aí ele direciona para o Jovem Nerd os descontos especiais. Na verdade, isso é uma consequência da parceria. O objetivo da parceria, em primeira instância, é a gente ganhar algum dinheiro. Tá bom, sim. Mas o legal da parceria é isso, que a gente consegue descontos especiais pra coisas nerds. Então, está rolando agora, ó, até dia 19 de junho de 2011. Junho, das festas juninas. Isso, até 23h59 deste domingo. 19 de junho. Junho. Uma promoção que dá 15% de desconto em toda categoria de games. Olha aí. Na Saraiva. E esse desconto é exclusivo do Jovem Nerd. Você só consegue clicando no link do Jovem Nerd. Pronto. Olha. Toma essa. Mega boga. Toma essa, busca-pé. Então... Então, olha só, só não vale para os consoles e para jogos que já estejam em promoção. Ou seja, uma promoção não acumula outra, certo? Tipo, Force Unleashed 2, tá R$99 porque já tá em promoção lá. Esses 15% não vão somar com essa promoção. Mas o resto, tipo, Eleanor acabou de lançar, ultra mega lançamento. Lançou com um preço de R$199. Com esse link do Jovem Nerd até domingo, R$169,90. Olha aí. Não é? Aí. Crysis 2, pra PC, R$99. Com esse link, sai R$84,10. Excelente. Porra, não é? Isso. Corre, meu irmão, corre. Todos se dão bem. Corre no post, neste post tem o link direto pro seu Saraiva. Através desse link, você, os descontos já vão estar lá. Aproveita que é só até dia 19 de junho. 23h59. Último recado, as pessoas que estão entrando agora no Nerdcast estão achando que a gente fala demais de recados. Então, na verdade, eu vou dar o último recado depois que a gente mandar as pessoas pularem. Se você é novo, não está interessado no feedback, você vá para o minuto... 3 minutos e 50 e 5 segundos. Agora estou me sentindo descolada como uma G6. E você que ficou aqui, está mais interessado no site Jovem Nerd, saiba que o pré-cadastro da rede social do Jovem Nerd está chegando ao fim. Isso. Então, se você é aquele cara preguiçoso que lê um e-mail e depois marca como não lido para responder mais tarde, que você tem preguiça de responder, como eu... Essa é a hora, cara. Deixa de adiar e faça seu pré-cadastro, porque senão você vai perder a oportunidade de ser um beta tester da nova rede social do Jovem Nerd. Muito bom. Entendi? Pra terminar? Não, é só uma ameaça. Então vamos lá, relatório de e-mails, Levroboto. Agora a gente vai ler os e-mails do penúltimo Nerdcast, não do último, que o último foi o dia dos namorados especial, já tá tudo lido lá, né? Exato. Então a gente vai ler do Nerdcast sobre... Mesmo porque eu não quero ouvir reclamação de quem foi lido lá, né? Ai, mas as pessoas sabem, entendem o risco. Vamos ler os e-mails sobre o Nerdcast de regra de 15 anos. Por falar nisso, as meninas que ganharam os produtos da Sex Shop ainda não responderam com os endereços. Será que elas não querem? Será que elas ficaram envergonhadas? Será que vai pegar mal? Eu vou pegar mal. Bem, o presente tá aqui. Só tem parada slide. O Jovem Nerd tá querendo usar já. Ah, tá bom. André Rubio enviou a paródia da cena do saxofone de Garotos Perdidos. Nossa, né? O que eu vi, alguém mandou no Twitter, ele chama Lost Boys Sexy Saxy Scene Recut. Que os caras fizeram uma reedição, né? Cara, puta, muito bom. Beijo aí no link, cara. Botei abaixo. Ana Paula Scolari mandou um vídeo do elenco de Goonies se reencontrando. É velho, né? Mas vale. DVD, né? É bem legal. Fabrício Oliveira manda ilustração de Azaghal Wallace e Jovem Nerd skatista. Foi legal, né? Muito bom, obrigado. Muito legal. Bárbara Mioto, opa, envia vídeo do homem do sax tocando Careless Whisper na rua. É o homem do sax do Garotos Perdidos? Não, é um outro cara bizarro. Outro cara, saxofone é um instrumento. Ele invade os locais e fica tocando Careless Whisper. Puta merda. De forma constrangedora. Tipo área de refeição de shopping, essas coisas. Que excelente, cara. Não, relacionado, João Cristóstomo envia o link afirmando que as caricaturas do Café Catura são mesmo feitas com café. Ele estava na dúvida. Não. Eu quero um vídeo que mostre ele fazendo. Ele pegar o pincel e dizer assim que eu faço, assim que eu não faço, não me convence. Eu quero acreditar que você faz a parada com café, mas eu quero ver você fazer a parada com café mesmo. Nesse vídeo que foi mandado, diz que ele faz. E ele fica, olha, aqui é a xícara de café, se eu pego o pincel e faço assim, não me convenceu, cara. Eu quero acreditar em você, mas eu preciso de uma prova pra valer. Excelente. As caricaturas são fodas, independente de serem café ou não. Ah, sim, isso é verdade. Marcelo Ferreira envia sua ilustração do Baby Nerd. Ah, ok, obrigado. Jean manda a Lotona Zagal em pixel art. Também ficou muito legal. Primeiro e-mail, Paulo Costa, 27 anos, Joinville, Santa Catarina. Aos 21 minutos do Nerdcast 262, o Jovem Nerd fala sobre o manejo errado das armas, onde ele justifica que atirar segurando a arma na altura do abdômen é errado. Canelada! Atirar segurando a arma nesta posição é uma técnica que se chama tiro instintivo. Exclusive, tem aquele cara, né, que acerta tudo em milésimos de segundo nesse estilo de tiro, né? Tiro instintivo. É o cara, né, que puxa o revólver do gatilho mais rápido do mundo. Eu acho bizarro, mas... Não, beleza, mas esse cara tá fazendo show. Eu tava duvidando da eficácia disso em uma operação militar. Tá, ele fala, citando o site, ele bota o link, o tiro instintivo... É aquele que é disparado sem o auxílio das miras da arma, pode ser feito usando-se a arma na altura da cintura ou dos ombros, onde o atirador está com a sua atenção voltada inteiramente para o alvo. Porém, em armas automáticas, o recuo da arma, quando ocorre disparos sequenciais, torna a mira muito, muito mais difícil. Por isso, o tiro instintivo pode ser usado nessas ocasiões. Pedro, 27 anos, analista de sistemas, São Paulo, SP. Muito bom, o último Nerdcast sobre a regra dos 15 anos. Na verdade, foi o penúltimo, 262. Sem me demorar falando que faltou isso ou aquilo, o que, aliás, não tem como falar de tudo. Obrigado, né? Manda esse e-mail para acabar com o único mérito atribuído ao grande dragão branco. Isso partiu meu coração. A frase, o tijolo não revida, foi roubada do filme Operação Dragão, de 1973. Que isso, rapaz! Bruce Lee vai lutar com O'Hara, o vilão genérico. O capanga, antes da luta, quebra uma tábua com um soco. E Bruce Lee dispara. A tábua não revida. Caraca, que filha da mãe, Van Damme! Como Bloodsport é de 1987, não tem desculpa. Nosso amigo do espacate é um larápio, cara. Caraca. O cara me enganou. Te enganou esse tempo todo. Eu nunca falei da maneira... Caraca, cara, que merda, cara. Ai, a gente tem que fazer uma zona de paredes de filme um dia, cara. Olha aí, o link da cena. Clica aí pra vocês verem. Átila Pereira, 21 anos, policial militar. Colatina, Espírito Santo. Olá, senhor Azaghal. Vasculhando a internet, me deparei com uma action figure japonesa do anime Macross, sendo vendido em um site nacional. Olha aí. Pois bem, em 4 imagens de exibição do produto, pude constar que, há muito, o senhor tinha razão em falar que no anime Battleship Yamato, as naves e caças que saíam da Ditakuja realmente alteravam sua forma, se transformando em robôs ou, de acordo com essa prova, ao menos uma delas. Cara, exatamente como eu lembro! Lembrando que no Nerd Office, na segunda temporada, episódio 12, foi mostrada a miniatura comprada por Rogério Bonfim, o empresário mais nerd do Brasil, que continha também caças em seu interior, sendo um deles claramente uma mistura da miniatura que achei no citado site nacional. Segue o link. Caraca, cara, é tão bom você ter razão, porque é tão gratificante isso, cara. Tá aqui o que, cara, exatamente o que eu lembrava. E essa era a versão mais maneira, que ele era, virava F-16 genérico total, um avião. Aí ele podia virar um robozão gigante, em pé, ou ele virava essa versão que era a mais foda de todas, que era um semi-robô, semi-avião. Era um avião com pernas. Isso, e braços. Eu lembro disso, mas isso era do Macross? Não, é o que eu tô falando sempre. Não, peraí, eles falaram que no Yamato que não tinha avião que virava robô. Tinha em tudo que é lugar essa porra. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer que você roubou a nossa capa da Info. Pois é, cara. Você tá vendo isso? Puta. Sabe o que acontece, Dave? Eu sou muito mais famoso. Sim. É só isso. Esse foi o critério. Entendeu? Não foi beleza, com certeza. O critério não foi beleza, não foi o quão nerd é. Foi só tipo assim, quem é o cara que pode vender mais revistas. Exatamente. São os gordos, o jovem nerd? Ou é o cara que faz o programa na televisão e que a galera vê? Exatamente. Fala, quer saber de uma coisa? Foda-se os gordos. Vamos colocar o cara que eu acho que a gente vai vender mais revista. Cara. Eu acabei de receber um e-mail a semana passada do cara da revista dizendo: Rafinha, dá uma tweetada porque a gente não tá vendendo. Rafinha Bastos. Esse apelido é sarcástico, né? Cara, na verdade, não, ele não nasceu sarcástico. Atualmente, ele acabou se tornando pela força da circunstância e pelo meu crescimento, pela minha genética. Mas eu era um Rafinha porque no meu prédio tinha outros dois Rafaéis. Como eu era mais novo na época, eu me tornei um Rafinha. E até hoje, desde que eu comecei a minha carreira de comediante, eu nunca consegui bolar uma história mais engraçada do que essa pra contar. Juro pra você. Nunca. As pessoas me perguntam, Rafinha, mas por que Rafinha? Esperando uma piada e eu não consegui dizer. Não consegue fazer a piada, só a verdade. Só a verdade mesmo, velho. Quanto você mede agora? Agora. Agora, porque a gente nunca sabe, né, cara? O cara tá crescendo, pai. Agora sentado, deve estar com 1,64. Quando eu fico de pé, eu costumo ter ali entre 1,98 e 2 metros, nossa, dependendo do sapato. Então, naquela noite mais inspirada, você pode chegar a 2,15. Exatamente. Rafinha, eu tenho 2 metros. Agora, quando eu viro Tiffany... Aí eu posso chegar até 2017. Você jogou basquete? Joguei há muito tempo. Num time que acabou, segundo um amigo teu. Sim. A pior campanha de basquete da história do time. Da história do basquete brasileiro. É verdade isso? Mas é isso, agora de ser alto e jogar basquete não necessariamente não, é... Eu jogava, assim, se você me coloca jogando basquete com pessoas que sabem jogar basquete, você vai ver que eu sou bom pra caralho. Se você me coloca do lado de caras de nível de seleção brasileira, os caras me destroem ao meio. Eu joguei 2 ligas nacionais, e uma delas é verdade, era pro time chamado Sojipa, que era o time lá do Rio Grande do Sul, em que as meninas tinham todos entre 18 e 19 anos, e só eu tinha 23 na época. Uhum. Perdemos 45 jogos seguidos. Tô falando sério, cara. 45 jogos seguidos. Nós não ganhamos nenhum jogo. Sabe o que é isso, cara? Nenhum jogo. Era tipo o Ibis do basquete, sabe? Foi uma desgraça, velho. Foi um tempo triste na minha vida. Me dói lembrar, inclusive. Meu Deus. Mas aí desistiu porque depois do 45º... Não é nem isso. O basquete, infelizmente, é um esporte que, pra você ganhar alguma grana no Brasil, você precisa ser um puta jogador de basquete. Eu não era tão bom a ponto de viver decentemente jogando basquete. Eu acho que é por isso que eu parei. Quero perguntar uma coisa pra você, porque você é jornalista. Jornalista, exatamente. Mas quando você vai num hotel e você preenche lá, ó, profissão... Putz, cara... O que você escreve? Eu sempre ponho um ator, primeiro que tem menos letras. Quando eu vou em hotel, eu sempre coloco assim, Rua do Zé. Como assim? É Rua do Zé, eu sempre coloco. Porque, na verdade, eles nunca vão checar meu endereço. Não, então, eu sempre coloco menos que... O que vai me obrigar a escrever o menos Rua do Zé, ator e Rafa Bastos, o mais resumido possível. Mas eu sempre coloco ator. Que também sou, na verdade, acabei me tornando ator pela profissão, pelo decorrer da profissão. Mas eu sou jornalista de formação mesmo. Me formei em 98. Quando você era moleque, lá em Porto Alegre... Ah, lá vem as piadas. Que piada, cara? Vamos. O Maurício aqui é você, pô. Não sabe você que a gente ligou pro Maurício Saldanha antes de... Maurício Saldanha é uma das figuras mais... primeiro, um dos grandes amigos meus, pra quem não sabe, é o cara que faz o cabine celular. Sim. E é um cara que... Eu vou dizer o seguinte, a gente se vestia, eu e meus amigos, a gente se vestia de mulher pra gravar. O Maurício Saldanha é o único cara até hoje que eu conheci que se vestia de mulher pra pegar a mulher. Isso é uma mente imunda. Isso é uma mente imunda. Ele não fazia por diversão, ele fazia com interesses sexuais. Meu era um Deus, absurdo. Que tipo de mulher que ele pegava, né, cara? Pegava boas mulheres, cara. Entrava no banheiro feminino, ficava fazendo festa e as mulheres davam pra ele. Cara. Que isso? Juro por tudo que há de mais sagrado, eu não fazia ideia disso, mas é uma bela estratégia. Quer pegar belas mulheres? Se vista de mulher. Mas então, você, Maurício Saldanha, sua patota, vocês faziam um vídeos engraçaralhos. Exatamente. Isso tinha internet nessa época, não? E eu comecei a fazer bagulhos, inventar merda na internet, era 98, 99. Porra, não dava pra baixar um vídeo, não. Decente, então, meu primeiro vídeo realmente foi em 99, que eu comecei a fazer coisas, testar. Eu tinha, na verdade, eu sempre trabalhei em televisão, desde 95, e eu tinha muita vontade de experimentar a edição, que na época a gente chamava de edição não linear. Uhum. Edição não linear nada mais é do que hoje todo mundo faz aí nos Movie Maker, nos Adobe Premiere, nos Final Cut da vida. Sim. Porque na época a gente editava de vídeo pra vídeo, assim, nas emissoras de televisão. Ainda hoje tem algumas emissoras que ainda tem esses, ainda mantém algumas máquinas que são mais rápidas, né? Porque você não precisa fazer captura de material, é mais tranquilo. Só que eu queria experimentar, eu queria ver como era aquilo, qual era aquele barato, porque eu sabia que era a tecnologia, ela ia dominar essa galera toda, eu queria mexer, queria brincar. E comecei fazendo vídeos com webcam, porque eu descobri que a webcam, na época, a gente podia não só falar com os amiguinhos, como também gravar MPEGs. Oh. E aí eu falei, puta cara, então eu tenho como botar vídeo no meu computador sem ter que capturar essa imagem de uma fita. Ah, sim, porque isso é um porra. Isso era foda, porque até eu conseguir capturar da fita, levou um bom tempo, assim. Era um trampo, tinha uma placa, que era uma placa que só tinha no Paraguai. Era muito difícil, não era como hoje, que o cara liga um celular e tá fazendo um puta vídeo, né? Exato. Mas então aí eu comecei a brincar com aquilo e fazer sátiras de videoclipe. Eu pegava músicas e criava vídeos em cima da música, porque eu não tinha, na verdade, condições de capturar áudio. Então foi força da circunstância. A gente criou um negócio chamado Página do Rafinho, que eram sátiras de videoclipe. Desde 99 eu fazia isso. A Página do Rafinha era tipo assim, a gente pegava uma música, sei lá, Jane Erondi cantando Não Se Vá, sabe? Ah, então era tipo Trapalhões. Era tipo Trapalhões, mas por esse lado, assim. Aí uhum. A gente criava um roteiro em cima de uma música que já existia, porque eu colocava lá a faixinha do áudio e criava imagens que pudessem criar um videoclipe. Aí depois eu consegui uma câmera decente, as coisas melhoraram, mas era isso, era um trabalho que a gente fazia entre amigos e começou a tomar uma certa visibilidade na rede. A Paixão do Rafinha durante um tempo foi o único projeto independente de vídeo na internet, assim, durante um tempo. Uhum. Ninguém mais fazia vídeo. Era uma época em que as pessoas demoravam 3 horas pra baixar um vídeo de 1 minuto e meio. É, assim. Foda. Com certeza. Era muito foda. E pra produzir também era difícil. Demorava às vezes 2 horas pra renderizar 15 segundos de vídeo. Era uma desgraça. Mas isso tinha quantos anos? Cara, eu não era criança mais não, cara. Eu tinha 23 anos já. Ah, então, mas já tá formado já. Já tava formado, sem dúvida. Eu não tinha nenhuma pretensão humorística na época. Eu queria fazer coisas legais. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Você tá intimamente ligado com o humor. Você, aliás, as pessoas se referem a você como humorista em primeiro lugar. Claro, claro. Mas isso foi desde moleque, assim, essa maluquice de inventar coisa, inventar vida? Então, cara, ou vem depois de jornalismo isso? Não, você sabe que eu descobri, eu tava conversando outro dia, acho que pro meu pai, com a minha mãe, faz tempos que eu não ia pra casa, e eles me contaram, assim. E eu depois eu acabei me lembrando. Quando eu era criança, eu fazia uma coisa que era o seguinte, cara. Eu ligava o toca-disco no videocassete e antena também no videocassete. E eu fazia videoclipes. Por exemplo, eu botava Tom e Jerry no vídeo e botava discos de Elis Regina. E ficava vendo. E aí mostrava pro meu pai, pra minha mãe. Uhum. Eu já fazia umas merdas, assim, desde que eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos de idade, assim, cara. Uhum. A minha vontade, o desejo sempre foi trabalhar com televisão. Eu gosto muito do veículo televisão. Certo. Depois eu descobri que não é televisão, é vídeo. Eu tenho muito mais tesão hoje de fazer vídeo do que fazer televisão, entendeu? Eu soube que você fez teste pra substituir o Marcos Mion no Piores Clipes do Mundo. Fiz, cara. Isso foi 2000. E aí, como é que foi essa história? Eu mandei, na verdade, um vídeo que era de um documentário que eu tinha feito sobre a verdadeira história de Jason, do Sexta-feira 13. Os caras gostaram do vídeo e me chamaram. Falaram, você vem cá fazer um teste. E porra, cara, quando eu... Cara, em Porto Alegre, eu não entendo absolutamente nada de televisão. Me chamam pra fazer um teste pra televisão aberta, assim, você fala, porra, do caralho, né? E na época realmente era do caralho. Era legal pra caramba. Inclusive, o Piores Clipes do Mundo ainda hoje é lembrado como o projeto do Mion que foi legal, né? Exato. É verdade. Esquício de criatividade ali. Exatamente. E aí eu fui. Mas assim, nem era teste, na real. Era pra fazer uma aparição no programa do cara, que nem ia substituir o tal do Marcos Mion. Fui lá fazer um H, peguei voo e caralho, depois me arrependi, mas... Não, mas o que que tu fez? Eu fui lá, me chamou, botou um clipe, falou assim, dá uma... analisa aí o clipe. Ah. E eu falei, puta, que filha da puta, cara. O cara passa 3 horas ali na porra do clipe, tira todas as piadas do clipe, agora me põe um clipe e fala assim, analisa aí, eu num croma, perdido pra caralho. Fiquei que nem um idiota, né? Não que isso não aconteça toda segunda-feira. Aí... A gente que é de fora, a gente não tem muita noção, cara. Acha que televisão é um puta negócio do caralho, assim. Quando tem essas oportunidades, você entra numa furada, vai lá e vê que o estúdio, na verdade, é uma porra de um croma caindo aos pedaços. Você vê, ah, meu Deus, é isso que é a porra da televisão? Os caras tanto fazem. É foda, né, cara? A gente participou de alguns programas e quando a gente chega no estúdio é sempre impressionante a diferença, né? Não é, cara? A gente foi naquele do SBT, puta, primeira vez eu sou fã pra caralho do Silvio Santos. Aí eu falei, caraca, vamos naquele, era 1 contra 100. Ela é justo, porra. Eu achei que era no SBT, cara. Ah, tá bom. Eu achei que, sabe, ia passar... Não é? Não era. Puta, no centro de São Paulo, em alguma galeria velha dessa, tinha um estúdio lá. Nossa, eu não sabia, cara. Eu também teria caído no mesmo conto. Aí. Tu achou que ia esbarrar com o Silvio Santos lá? Eu achei, sinceramente. Eu só fui por isso. Eu não tinha esperança nenhuma de ganhar 1 milhão, cara. Mas quando você chegou lá, ainda no centro, você achava que era no centro o SBT. É. Cara, mas eu assisto o SBT desde sempre. E o SBT, eu lembro que nem sempre foi lá naquele complexo, né? Ele já foi na cidade mesmo, né? Sim. E eu falei, eles devem ainda ter aquele estúdiozinho. E o Silvio Santos deve estar lá porque deve ser o lugar mais legal. Até parece. Aí quando tinha as prostitutas na rua, eu falei, não, o Silvio Santos não deve estar aqui, cara. Na atual circunstância, as merdas que o Silvio Santos tem dito, ele deve estar agora nesse lugar. Você já trabalhou no Fuxico? 2 semanas. Ah, só 2 semanas? Foi uma das experiências mais geniais que eu já tive na minha vida, cara. Por quê? O Fuxico é do Gugu, você sabe isso, disso, né? Sei. O Fuxico é do Gugu. Tudo que você pode imaginar de mais tosco, assim, de TV aberta, gira em torno do Gugu. Certo. O Gugu é um ser televisivo, na verdade. Uhum. E é um ser que parece próximo, na verdade, assim, porque o Gugu veio falar comigo, falou, ô, Rafinha, tudo bom? Eu sei dos seus vídeos, vamos ver se a gente coloca no programa. Eu falei, claro, Gugu. Aí depois eu me dei conta, caralho, eu nunca falei com esse cara na minha vida. Uhum. É aquele tipo de personagem que você acha que é seu amigo, no fundo, assim, sabe? Pô, tu já conhece o cara há muito tempo. É, na verdade é isso. Mas o Fuxico era tipo fofoca de artista, era um negócio meio baixo. Vocês ainda até tem um pouco, eles preservam um pouco, acaba sendo mais os ensaios fotográficos, mas foi uma experiência interessante. Mas você trabalhou como jornalista? Ficava fazendo as notinhas durante o Domingo Legal, eu ficava escrevendo umas notas lá. Entendi. Tava domingo inteiro escrevendo, tipo, olha, Virgínia Novick, não sei o que, as papas assim. Caraca, Virgínia Novick é foda, né? Tipo, as últimas da Virgínia Novick. Aí agora eu me lembro que eu ficava numa espécie de um balcão alto, assim, e eu achei minha cabeça suja. Eu trabalhei em 2 domingos legais, em 2 domingos, no terceiro eu fui demitido, não sei porquê, né? Talvez porque eu não soubesse as últimas da Virgínia Novick, talvez. E aí eu achei no domingo que a Ellen Lanzaroli tava dando em cima de mim, cara. Que isso? Tinha certeza, mas eu tinha certeza. Ela passou o domingo inteiro olhando pra mim e eu falei, caralho, eu não acredito que eu vim de Porto Alegre. Eu vou comer essa Ellen Lanzaroli. Eu falei, não acredito. Só que eu dei conta que eu tava num balcão alto, ela passou o domingo inteiro olhando pro assistente de palco que tava embaixo de mim, assim. Foi uma tristeza. Assim. Mas é muito interessante, cara. Uma vez tinha uma menina lá que era filha de uma senhora que era deficiente, então a menina fazia todos os trabalhos domésticos. Era uma história bonita, assim, de uma menina. E o Gugu tratava aquela menina como se fosse um doce no vídeo, né? Uhum. Entrava no comercial, ele cagava pra menina e ia lá ver a máquina do Ibope, a menina ficava sozinha no meio do palco, sentada num degrau assim, velho. Mas era uma desgraça, uma exploração da desgraça alheia, assim, sabe? Você entrevistou o Pedro de Lara? Não lembro se eu entrevistei o Pedro de Lara. O Pedro de Lara, eu tive contato. Na verdade, é o seguinte, eu trabalhei numa festa chamada Trash 80. Yeah. E eu tive contato com todas essas figuras dos anos 80 que você pode imaginar. Uhum. E aí eu te coloco aí Gretchen, olha aí, Vando, nossa, Magal, Rosana, Pedro de Lara, Fofão. Porra, Fofão. Fofão era foda, velho. Foda, né, cara? Ele ainda faz o Fofão, e aí o mais do cara é o seguinte, é uma máscara de borracha que ele usa, então ele é um senhor de 70 anos e parece o mesmo Fofão de quando tinha 20. Isso é bizarro. Isso é muito louco. Ele tira aquela máscara, é um senhorzinho que você fala, ah... Caraca, onde é que ele faz o Fofão, cara? Faz, cara, ainda faz show por aí. Caraca, cara. Que bizarro, cara. Você não faz ideia do que se fuma. Tem uma galera, velho. A Rita Cadillac ganha dinheiro fazendo show, velho. É, não, é, isso eu já sei. Que, aliás, é um show, inclusive, bem diferente do show do Fofão. Porra. Mas ali eu tive esse contato com o Pedro de Lara. Ah, então foi isso. Cara, engraçadíssimo. Era um senhorzinho bem divertido, assim, bonzinho pra caralho. Cobrou 200 conto pra ir na porra da festa. Olha só. Caraca, que terrível, né, cara? O trabalho dele, cara, 200 continho tava lá. Nossa. Você não foi naquele evento que os caras deram os iPads de graça? Não, não fui. Eu não sei qual é a opinião de vocês a esse respeito, mas assim, tem muita gente de tecnologia que me chama pros eventos. Eu não vou nem fudendo. Porque o que acontece? Você acaba indo nesses eventos, eles tiram um monte de foto sua, você sai abraçado no iPad, que é um produto que custa R$1.500. Daqui a pouco, outro cara que vai lançar um outro produto fala assim: a gente põe o Rafinha pra fazer a propaganda do nosso produto? Não, vamos chamar ele pro evento, que por uma porra de um tablet desse, ele já tá fazendo propaganda. É, exatamente. Entendeu? Eu acho que a oportunidade que a galera tem de começar a valorizar um pouco a imagem, entendeu? É, uma parada que às vezes as pessoas não pensam. A gente pode fazer propaganda, né? Qualquer merreca a gente já tá. Não, mas uma puta paga. Não tem o menor problema em ser pago. Eu acho maravilhoso, mas é que tem que vender você mesmo. Agora, venda por um preço. Não seja uma puta de Guaianazes aqui, né? Puta da Zona Leste. Seja uma puta do Jardins, pelo menos. Né? Tem um flat, né? Claro, seja puta. Seja puta de site. Né? Exato. Vocês já comeram puta alguma vez na vida de vocês? Não, nunca. O Jovem Nerd, ele leva a parada de ser Jovem Nerd à risca. Mas ele, caraca! Ele é casado e virgem. Eu não sou poserzinho de nerd, não, rapaz. Até um mês atrás, ele nunca tinha ido num show na vida dele, cara. Tá falando sério, velho? O primeiro show da vida do cara foi Paul McCartney, agora. Mas eu vi o vídeo dele, tava assustadíssimo. Tava, tu não viu? Eu vi ele, meu Deus, eu me senti como se eu estivesse sendo levado naquele de zumbi. Porra, mas da primeira vez que você foi no show, tu não sentiu todas essas paradas, ficou impressionado? Caralho, quanta gente. O primeiro show que eu fui foi no show do Kid Abelha. Olha, devia ter, sei lá, uns 80 pessoas, eu acho, num lugar que cabia umas 500. Então, eu não me senti como no filme de zumbi, eu me senti como a liquidação das lojas americanas. Eu trabalhei em telesexo, cara. É, então, já adiantou, vai. Como é que era isso? Na verdade, eu não conversava com as pessoas. Se eu não ligava, eu falava: oi, tudo bom? Como é que tá? Beleza? Posso chupar seu p***? Não era isso. Não era exatamente isso. Eu gravava um áudio, era uma locução que eu gravava. Ah, é? Eram 3 homens e 3 mulheres, a gente tinha uma equipe que era para um sistema de telefonia, e aí o cara ligava e ouvia, então o cara discava. Disque 1 para heterossexuais, 2 para homossexuais. Aí o cara clicava: 2, homossexuais. Disque 1 para lésbicas, 2 para gays masculinos. Aí o cara clicava: 2. É. Disque 1 para histórias, 2 para diálogos. Aí o cara clicava: 1, histórias. Aí disque 1 para meu cavalo tem uma p*** enorme. Disque 2 para meu primo do interior é uma delícia. Disque 3 para ai, ai, ai, que p*** gigante. E essas histórias éramos nós que contávamos, e alguns eram diálogos. Caraca, rolava isso, cara. Os diálogos eram incríveis, cara, porque você tinha que fazer de conta que você tava transando mesmo. Uhum. Com uma mina do lado, os dois dividindo o mesmo microfone, tipo, ah, oh, yes. Era uma das coisas mais medíocres. Caraca. E mais engraçadas, cara. E o que aconteceu é o seguinte: eu trabalhava das 2 às 2:30 da tarde. A primeira mulher chegava às 2:30 da tarde. Então eu nunca fiz um áudio em que eu comia alguém. Puta merda. Entendeu? Eu só tomava no rabo, na verdade. E você sabe por quê? Porque os outros 2 caras que faziam as locuções eram os caras que tinham. Era um cara que eram locutores. Então eles falavam: olá, como é que tá? Tudo bem? Então, tipo, a bichinha sempre era eu, velho. Que pariu, cara. Tipo, sempre me fudia. Eu tinha que fazer, tipo, eu posso chupar seu p***? Ela falou: claro que pode. Aí eu tinha que fazer, tipo. Ai, meu Deus do céu, cara. Puta merda. Puta, a grana tava muito curta, minha hora, cara. Mas, cara, eu ganhava R$150 por hora, cara. Nossa, porra, cara. Na época, cara, eu ganhava quase R$300 por semana. Que pra mim, na época, já pagava meu aluguel. Porra, já me ajudava pra caramba. Olha só, como é que tu descobriu esse emprego? Pois é, cara. Eu tinha um colega meu, um cara que fazia academia comigo, e o cara falou, eu trabalho de locutor, e os caras precisam de alguém que tenha sotaque do sul. Ou seja, por isso que eu trabalhava só das 2 às 3:30, enquanto nenhuma mulher tinha chegado. Explicação, e agora as fichas começam a cair. Eu não tinha me dado conta disso. Eu vi remexendo nas gavetas e não deu conta. Né? Super Pop. Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. O que que tu fazia lá, cara? Quem deu essas dicas pra você? Teu amigo, porra. Fiz, cara. Fiz uma vez, cara, um negócio pra Luciana Gimenez, que era o seguinte. Era trote na Luciana Gimenez, que costumava... Os trotes costumavam dar umas puta audiência. Lá, e o Luciana Gimenez me adorava na época. Tu ligava e gravava, mano? Eu chegava ao vivo e tinha uma convidada. Eu falava, a minha prima, ela tá no interior. Liga pra ela e fala. Eu inventava uma puta história. Inventava uma merda e dava uma audiência. Até que um dia resolveram fazer um trote comigo. Ligaram pra minha... Na época a mulher era minha noiva. Ligaram pra ela e falaram, Rafinha, você quer? Vamos fazer uma pegadinha com a sua noiva. Eu falei, olha, é idiotice pra ela estar assistindo um programa. Ela sabe que você vai ligar pra ela. Sim. Mas eu liguei pra ela e falei, você quer participar? Os caras vão se brincar, fazer de conta que é um trote. Ela falou, não, beleza. Aí ligaram pra minha ex-noiva e ela encheu a Luciana Gimenez ao vivo de desaforo indiretamente, porque uma mulher ligava e dizia assim, eu tô grávida do Rafinha, eu sou produtora da rede TV, eu tô grávida do Rafinha. E ela falava assim, porque nessa rede TV só tem puta mesmo. Essas mulheres aí ficam, elas fazem isso, ficam dando pra famoso e engravidam, porque são umas putas. Então ela aproveitou, velho, pra humilhar o seu Gimenez na televisão. Ao vivo. Ao vivo, cara. Puta merda. João Kleber. Fiz 3 pegadinhas no João Kleber. Olha só, cara. Fiz 3 pegadinhas. A minha, eu tinha noção que pegadinha do João Kleber era tudo combinado. Tudo. Combinado? Ah, cara, sabia. Tinha algumas limitações, não sei se você percebeu, mas geralmente sempre é em praça. É, isso porque aí. Porque não podia aparecer marca nenhuma de nada, então sempre acabava sendo umas praças. É, lógico. Tinha outra coisa, as pessoas das pegadinhas costumavam se repetir muito. Então, tipo, o cara que caiu na pegadinha do cego, na outra semana tava no deficiente, assim. Se você começar a olhar, você vai ver, caraca, que as pessoas muitas vezes se repetem. E não ganhavam um tostão. Não ganhavam nada. Sério? Nada. Era só pra aparecer na televisão? A maior parte deles usavam a pegadinha como uma oportunidade que tinha de surrar alguém, na verdade. Tinha uns caras que tomavam porrada de verdade, cara. Teve um cara que morreu, né? Um cara que trabalhava com o João Kleber, que morreu. Que? Numa pegadinha? Foi, verdade. Uma pegadinha. Ele teve um infarto. Um ator da pegadinha que teve um infarto. E durante 5 minutos acharam que, sem dúvida, era a melhor atuação da história das pegadinhas, né? Meu Deus! Até estarem contando que, não, o cara tá fudido mesmo. O cara infartou, velho. Caralho. O cara morreu. Teve um menino que uma vez quebrou 4 dentes da boca porque tomou um chute no chão. Meu Deus do céu. Outro cara quebrou o braço. Os caras se fudiam pra caramba, imagina. Era um trabalho maldito, assim. Mas aí você chegar naquela galera da rua, aí, quer fazer uma pegadinha, aí tu finge que... Não, na verdade é o seguinte, você ficava fazendo a pegadinha na praça, e enquanto você ficava a pegadinha, tinha uma espécie de um produtor com uma planilha na mão, falando, você não quer participar de uma brincadeira do programa do João Kleber? E ele levava o cara e explicava, você vai vir por aqui, ele vai te dar um susto. Vai perguntar as horas e vai te dar um susto. Isso, era muito armado. Tanto que vários acabavam não indo porque os caras eram muito ruins. Mas, inclusive, era armado por uma questão de segurança da própria pessoa que tá participando da brincadeira. Porque as pegadinhas que mais davam certo eram aquelas de susto. O cara pulava de trás de uma árvore. Se você pega uma pessoa cardíaca, você mata ela ali mesmo. Exatamente. Aí fudia tudo. Mas o João Kleber era uma figura deplorável, cara. O João Kleber era um escroto, cara, mas um escroto, assim, não faz ideia. Eu nunca vi uma pessoa como aquela, cara. É mesmo. O cara que xingava a produtora, puxava a produtora pelo braço, mandava todo mundo se fuder quando o programa ia mal, sabe? Caraca. Era um idiota, cara. O cara era um lixo da televisão aberta no Brasil. E tanto que ele foi pra Portugal e levou lá o teste de fidelidade, que lá se chamava Fiel ou Infiel. Uhum. E também ficou conhecido como o lixão da televisão portuguesa. Nossa, cara. Cara, o teste de fidelidade fidelidade era uma coisa muito bizarra, cara. Parecia a história da porno chanchada no Brasil, né? Porque entrava naquela de ser engraçadinho e tal, e foi ficando cada vez mais putaria, sabe? É, bizarro, cara. E você sabe que o... Puta merda, as merdas que eu tô falando, depois os caras vão me processar, eu tô fudido, não. Foda. Não, se tu não quiser... Depois você corta isso. Tá bom. O João Kleber... Que isso não pode entrar no programa, cara. Isso para que rolava, entendeu? Nossa, não. Corta isso, pelo amor de Deus. Não, vamos cortar, vamos cortar. É verdade que você chamou o Maurício Saldanha e ele falou que não ia. Falou que não ia. Caraca, pois cara. Pois é, né, cara. Eu falei, ô, Maurício, eu sei que é uma merda, mas é uma oportunidade que tem de fazer um trabalho e pagar umas contas em São Paulo. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Era uma merda? Era. Mas adivinha só, hoje eu tô milionário. Você não foi tão ruim, vai. Eu tô entendendo que você, que sempre gostou de trabalhar com televisão, acabou sempre trabalhando com televisão. Sim, é. Queria muito trabalhar com televisão, mas a internet acabou sendo minha maneira de chegar onde eu queria, né, cara? Porque todas as oportunidades em televisão acabaram surgindo a partir da internet. Da internet, né? Não do seu networking que você ia fazendo na televisão. Não, de maneira nenhuma. Olha que interessante, cara. A internet que me colocou na João Kleber, por causa dos clipes da página do Rafinha, a internet que fez a direção da Bandeirantes ir assistir o meu espetáculo solo de stand-up comedy, porque eles viram na internet. Foi tudo isso, cara. Tudo foi acontecendo através da divulgação das coisas que eu colocava na internet. Sempre foi assim, sempre investi muito. Por prazer mesmo, sabe? Não, mas é assim que se faz as coisas bem feitas, né, cara? O único lugar onde eu podia fazer. Na verdade, eu saí de Porto Alegre por causa da internet. Eu lá produzia, fazia as coisas com o Maurício, com os meus amigos e tudo mais. A coisa foi crescendo e começou a me abrir oportunidades fora do Rio Grande do Sul. Que outra oportunidade eu teria para criar informação para fora do meu estado, que se não através da internet? Uhum. Não teria como. Se eu trabalho na televisão aberta do Sul, quem vai assistir é o Rio Grande do Sul. Sim. Então eu descobri na internet um mundo livre onde eu podia fazer as merdas que eu queria. Como é que veio o stand-up na sua vida? Eu fui morar nos Estados Unidos, também foi mais uma coisa que me rolou através da internet. Eu mandei vídeos meus da época que eu jogava para universidades americanas e os caras me chamaram, me deram bolsa, eu fui estudar nos Estados Unidos. E lá eu vi na televisão isso, que era um tal do stand-up comedy, que eu achei genial, que era um cara falando suas histórias, fazendo suas críticas, falando seus absurdos, texto próprio, criado por ele mesmo. Sim. Onde ele dizia, olá, tudo bom? Meu nome é Jerry Seinfeld. É claro. Ao contrário do Brasil, onde o cara falava, olá, eu sou o Nerso da Capitinga, eu sou um caipira, tinha o bêbado, a drogada. Então, assim, eu achei genial aquilo. Uma coisa engraçada é que o humor no Brasil sempre foi, tradicionalmente, isso que você falou, né? Humor de personagem, né? Estereótipos, essas coisas, né? Todos os grandes humoristas sempre foram conhecidos por personagens, né? E o stand-up... É muito novo isso, de você ser você mesmo em cena, né? Uhum. Você tinha algumas experiências ali com o Chico Anísio, com o próprio Jô, o Zé Vasconcelos, mas não era um formato, era uma linguagem. Eram experiências isoladas. O que tinha também era muito show de piada, né? É, exatamente. O Ari Toledo, do Costinha, tinha tudo isso. Eu acho que não é da cultura do brasileiro o stand-up comedy. Você acha que é difícil emplacar ou como é que tá? Qual é a sua visão? Eu acho o seguinte, hoje emplacou, cara. Emplacou porque você tem um movimento de jovens que fazem isso, que hoje estão nos mais diferentes veículos de comunicação, ou seja, um crescimento. Tem ali as figuras como eu, o Luke, o Danilo, a gente chega a fazer shows pra 1.500 pessoas. Eu e o Danilo ano passado em Salvador, fizemos um show pra 5.000 pessoas. Olha. Não só nós estamos crescendo, mas essa cena ela tá crescendo. Nós temos um bar aqui em São Paulo que é o Comedians, que tem 10 sessões semanais, assim, das quais pelo menos 6 são completamente lotadas. Então, assim, eu não sei se a cena, ela é tão grande quanto a visibilidade dessas figuras, separadamente. Mas eu acho que esse é um segundo momento. A stand-up comedy, eu sinto que ela sim tomou popularidade e ficou grande, porque você sente que o próprio texto de comédia no Brasil, ele já deu uma mudada. São piadas mais rápidas, é um texto criativo, você já não vê mais muitas as piadas de sempre nesses novos programas. Então, assim, Eu sinto que a stand-up comedy veio para dar uma chacoalhada nisso tudo. Mas não dá para tirar o mérito também de quem faz esse trabalho de criação de personagens, de contar piada, que são comediantes geniais e que falam para um público que não é o público que eu falo. É, com certeza. O Nerd da Capitinha lota shows pelo Brasil inteiro, mas não vai levar o público que eu levo pro teatro. Eu sinto que o que tá rolando agora é que a internet tá dando a possibilidade da gente criar e divulgar um movimento e tornar ele popular goela abaixo. Uhum. A verdade é essa, porque o marasmo se manteria se essas figuras não começassem a ter visibilidade como a gente teve. Eu lotava teatro aqui em São Paulo, cara, 200, 250 lugares, eu lotei durante 2 anos sem ter nenhum nada em televisão. Era só os meus videozinhos no YouTube. Uhum. E aí isso vai crescendo, você vai vendo, aí a televisão chama pra fazer alguma coisa, você toma uma outra visibilidade. Eu sinto que a stand-up comedy, ela tá começando a tomar um pouco uma projeção maior, mas também já tá virando alvo de crítica. Tem gente que já acha que é caça-níquel, qualquer um faz. Certamente não é qualquer um faz. O problema que eu vejo, assim, é que tem muita gente se aproveitando do rótulo de stand-up comedy, ou comédia em pé, ou como queira chamar. Puta, e é, na verdade, uma vergonha em pé, né, cara? Mas tem muita gente fazendo isso, também tem muita gente que é ruim que tá fazendo, também tem muito comediante bom que fala merda pra caralho, é inevitável quando a gente tá trabalhando com o dia a dia. Eu mesmo, imagina, pego meu Twitter, 80% das merdas que eu escrevo são piadas de bosta. Mas assim, eu só vou levar pro palco aquelas que eu realmente sinto que são piadas das quais eu tenho orgulho. Mas quando você tá trabalhando com o dia a dia, com o factual, você inevitavelmente acaba falando porcaria. Só que entrou num momento de banalização desse tipo de comédia, que eu acho que agora começa a se separar o joio do trigo, entendeu? Eu noto que isso é normal em qualquer tipo de movimento. Tô falando de só movimento de cultural, não, assim, até assim, por exemplo, uma nova onda de mercado, sei lá, compra coletiva, né? Você uhum. tem um boom, aí você tem um monte de porcaria que nasce empolgada com o boom, e sim. depois separa-se o joio do trigo, né? Nós temos uma coisa muito legal, é que esse movimento nasceu através de grupos, né? O Clube da Comédia aqui, o Comédia em Pé no Rio de Janeiro, foi tudo começando através de pequenos bares, então foi um movimento que foi começando assim, de formiguinha. Uhum. Então você tem isso, um crescimento constante. Em Portugal, por exemplo, a stand-up comedy já nasceu na televisão. Uhum. Tinha um programa chamado Levanta-te e Ri, era o nome do programa. Juro pra você, pode procurar. Só em português, cara. Português. Pode procurar. Em português são comediantes fodas, cara. Era tipo, então... Levanta-te e ri. Era o nome do programa. Juro pra você, pode procurar na internet, você vai ver. Então, assim, quando nasce na televisão, o que aconteceu foi que aquelas figuras que fizeram parte daquele programa de televisão viraram caras que hoje cobram alto pra estar em eventos e fazer shows, e você não teve nenhuma cena criada, né? É o que é o diferencial do Brasil. Por isso que eu acho que aqui se mantém, aqui se altera a linguagem, aqui começa a crescer essa história. Mas realmente, assim, popularmente, o grande público nunca vai acompanhar esse movimento. Tanto que você pode perceber, o CQC é um programa que tem uma audiência baixíssima, cara, comparado com qualquer programa de televisão. É mesmo? Né? Tô falando. Mas cara, eu achava que era o contrário. De jeito nenhum. O CQC, por exemplo, hoje fez 6 pontos de audiência, que pra nós tá maravilhoso. Uhum. Né? Um dos bons programas do ano. Quanto você acha que dá o Zorra Total? 32 pontos de audiência. O público, o grande, o povão mesmo, ele não entende a piada que envolve o Renan Calheiros. Ah, não, não tá interessado na piada que fala do Palocci. Ele quer é ver o Nércio da Capitinha falando, ó, coitado, tá doido. E não tira o mérito dele, porque esse cara consegue atingir um público que eu nunca vou ter talento pra atingir, entendeu? Eu fico só orgulhoso de estar fazendo parte de um movimento que ainda tá em desenvolvimento, assim. Uhum. E nasceu da internet. Tudo isso nasceu da internet. Qual é a importância hoje da internet na sua carreira e da televisão? Não é porque eu tô falando isso com vocês, que são dois caras fortíssimos na internet, mas realmente eu sinto que a internet, em termos de despender o meu tempo, hoje ela é 30%. Mas investimento de criativo e projeção pro futuro, eu sinto que é 80%. Eu quero ter mais projetos na internet, quero criar mais coisa pra internet, porque eu sinto que é um caminho que me me deixa mais feliz, me deixa mais alegre. Eu sinto que eu tenho mais liberdade criativa. É sempre seu. É meu. Vai ser sempre seu. É isso. E de mais ninguém. Exatamente. É o que a gente pensa, né? Eu viabilizo, eu não preciso passar por ninguém. Ninguém precisa provar o material. Exatamente. Isso pra quem trabalha em televisão é uma delícia. Isso foi difícil pra mim, inclusive, me reacostumar a isso, né? Quando me chamaram pra fazer televisão, não sei o que ser, eu não fazia televisão há muito tempo. Eu criava pra internet. Eu tava longe da TV. Inclusive, quando me chamaram pra fazer o CQC, eu estranhei. Falei, caralho, a Bandeirantes. O que a Bandeirantes vai querer me chamar pra fazer um programa? Eu, quem? Eu, o Datena e o Leão Lobo. Né? E o Silvio e o Lancelote, né, cara? Pois é. Exatamente. Eu falei, porra. Naquele momento eu senti que eu dei um passo pra trás, assim, sabe? Apostando na televisão. Depois eu acho que o CQC é um projeto que, porra, me deu uma outra visibilidade, popularidade. É uma outra história, um outro investimento. Mas eu sinto que cada vez mais eu vou migrar a minha criatividade pra internet. É essa a vontade que eu tenho, porque é onde realmente eu me sinto mais completo como profissional. Apesar de eu agora tô vivendo um momento, é muito louco isso, tô vivendo um momento em que, pela minha visibilidade, eu não me sinto mais tão livre nem na internet. A gente sabe bem como é isso, cara. Eu tô tomando um processo, cara, agora, por causa de um vídeo que eu coloquei na internet sobre bullying. É mesmo? É um vídeo muito simples. Eu tô fazendo uma campanha contra o bullying e eu falo, olha, o bullying é uma violência, uma agressividade contra o jovem. Eu passo um gordo atrás e falo, o gordo filha da puta, sai daqui, seu gordo de bosta. Eu tô gravando essa merda, só aparece aqui atrás, seu gordo. Se fute, só pode ser gordo. Gordo é escroto, né? E aí eu ganho um processo. Não acredito, não acredito. Na minha casa, falando, isso pode influenciar a cabeça do jovem. Ah, puta, de quem? Uma pessoa, nem sei quem é o nome. Ah, não é nenhuma associação nem nada. Um cara que é estudante de ciências sociais. Nossa, mãe do céu. Deve ser gordo. Mas será que se você fosse mais gordo, você poderia ter feito piada de gordinho? Acaba sendo isso, o aval que a gente ganha do cosmos, né? Mas o mundo não tá um saco com essa merda de tudo ofende, tudo... Essa sensibilidade extrema de você não poder mais ser sarcástico. Eu não sei, cara. Eu vou te dizer o seguinte, eu não sei se as pessoas estão ficando chatas. A verdade é essa. Eu não sei se as pessoas estão ficando chatas, dele ou... Os chatos estão tendo mais voz, na verdade, tá? Sim. Acho que esses caras sempre existiram. Só que agora eles podem curtir no Facebook, entendeu? Então, assim, eles se juntam, eles fazem protestos, as redes sociais uniram os chatos. O que é maravilhoso, porque dá a possibilidade dessas pessoas se expressarem. É a liberdade de expressão, tá certo, tem que fazer movimento, tem que fazer protesto. Agora, acaba dando voz pra gente que não tem senso de humor. Eu chamo isso de pessoas com retenção anal. É, pode elas ser. Elas são assim, cara, elas têm esse problema e elas não vão se libertar disso. Isso também, Alexandre, acaba sendo um momento que a gente tá vivendo da própria internet. Hoje, os depoimentos e as piadas na internet acabam muitas vezes descontextualizadas. Assim. É, isso é importante. Contexto. Um novo momento da comunicação assim, que a gente está vivendo. Eu às vezes coloco no Twitter uma piada e não me dou conta de que eu tô rindo com os meus amigos, de que eu sei o absurdo, de que eu tenho um sarcasmo que na palavra escrita não carrega, entendeu? Uhum. Essa piada no palco ela é engraçada porque tem a minha personalidade, eu construo minha persona. Sim, sim. O John Lennon, né, falando que eles eram melhores que Jesus, né? O negócio não era esse contexto na conversa, mas... Isso é tudo questão de edição. Outro dia uma revista me perguntou, Rafinha, esse papo aí que você cobra por tweet, que papo é esse? Porque não sou só eu que cobro pra twittar. É, eu também. A galera toda cobra pra twittar. Todo mundo faz isso. Eu falo, olha, tem marcas que resolvem associar a imagem do produto à minha imagem. E se me pagarem bem, e se for um produto que eu acho que é interessante, eu vou anunciar. Tem coisa que eu não faço. Por exemplo, eu não vou ficar com um celularzinho dizendo, olha, eu uso esse celular, porque eu acho que é bobagem. Uhum. As pessoas sabem que eu não uso o celular. Sim. É atentar contra um público que eu construí. Ao contrário da televisão, que você invade a casa das pessoas e sai vomitando informação, na internet as pessoas resolveram te seguir. Você precisa ter um certo cuidado. E eu tomo. Foi tudo isso que eu falei pro cara na entrevista. Falei, olha, eu faço e faço por dinheiro. Você acha que eu tô na televisão fazendo propaganda na Embratel porque eu acho que tá barato pra caramba? Você acha? Claro que não! Eu falei, cara, faço faço porque é um produto legal que quis se associar à minha imagem. Eu achei bacana, vamos fazer. Pagando meu preço, eu faço. O que que sai no jornal no outro dia? Entre aspas. Você acha que eu faço comercial porque tá barato pra caramba em Bratel? Eu faço por dinheiro. Embaixo, Rafinha, ironizando seu patrocinador. Ai, foda, puta, né, merda, jornalistas, cara. Melhor que a gente pode fazer é ficar quieto e trabalhar. A internet é um grande arquivo de coisas que podem ser usadas contra você. Talvez, inclusive, eu esteja me fudendo dando essa entrevista pra vocês. Não, entendeu? O foda é tirar do contexto. Mais uma vez, o seu trabalho na internet, que era o seu show sendo divulgado, te levou para a televisão mais uma vez no CQC. E agora também no A Liga. Como é que foi o CQC? Primeiro que em 2007 me chamaram e falaram: Rafinha, vimos o seu show, gostamos muito e queríamos saber o que você quer fazer na televisão. O que é uma coisa estranha. Olha, Jerry Seinfeld. Não, total, cara. Realmente sentou e falou: o que você gostaria de fazer? Falei: olha, eu gostaria de trabalhar como jornalístico humorístico. Você conhece o Jon Stewart? Sim, senhor. Sim, eu sempre achei que faltava isso no Brasil. Também a acho que ainda falta. Eu acho que o CQC é a grande expressão nesse caminho. Porra, precisamos de um jornalismo humorístico que possa interessar um público mais jovem ao que está acontecendo de fato no país. Né? É, mas é complicado, né? Porque fazer o que o Jon Stewart faz, cara, no Brasil... Aí não ia dar certo. Ninguém exatamente pode, o que, né, o Jon Stewart faz ia dar muita merda, né? É uma questão de liberdade de expressão que, infelizmente, no Brasil não existe o que nos Estados Unidos existe, que é um negócio chamado Primeira Emenda. Nos Estados Unidos, qualquer merda que você fala, olha, liberdade de expressão, Primeira Emenda, ela é mais importante do que todas. É por isso que tem Ku Klux Klan. São manifestações que nego se espalda nessa emenda. Exatamente. Mas aí eu fiz um piloto que não deu certo. O lance de ser jornalístico e ser humorístico, ele mexia um pouco com a equipe de jornalismo e também com a equipe de produção. Então era uma coisa meio complicada, assim. Meio o que hoje é o Furo MTV, assim, na época, 2007, eu creio. Rapidinho, deixa eu te contar de novo, Rafinha. Quando você faz o P e o F, acho que tá dando um... Tá bom. No microfone, não sei o que... Não, a gente quer que você não fale P's e F. Eu fui Fravandeirantes. Eu fiz a porra do piloto e depois não deu certo. 6, 7 meses depois, eles chegaram com um projeto falando: Rafinha, tem um projeto que a gente quer te apresentar, de um programa. Fui me reunir com eles mostraram o CQC. Aí tinha uma apresentação que tinha helicóptero. Era com essa edição que a Quatro Cabeças, que essa produtora argentina, tem. Uhum. Uma puta de uma apresentação. Rafinha, eu gostaria que você fosse um dos apresentadores desse programa. Eu falei: porra, do caralho. Agora, eu quero ser o cara que fica no meio da mesa. Eu falei isso. Tu falou. Não porque eu achava que eu era foda pra caralho. É porque eu realmente tinha medo de sentar eu, a Márcia e o Lancelot, assim. Será que eu vou sentar com esses caras que pelo menos eu mando neles? Né? Exato. Fala: não, Rafinha, você não vai sentar no centro da mesa, mas nós vamos colocar uma pessoa que vai ser muito bom pra sua imagem, inclusive. Que inicialmente, não sei se vocês sabem, era o Cazé. Era o Cazé, eu sei. Mas você sabe que no fundo, a Bandeirantes, sabe o que a Bandeirantes queria que apresentasse o CQC? Quem? Daniela Ciccarelli. Sério? Nossa! Eu acho que ninguém sabe disso, hein? Meu Deus, cara. E eu acho que eu também sei através de boato também. Não tem nada. Eu soube de alguém que me falou, que outro cara falou, outro cara confirmou. Nossa. A Bandeirantes queria que fosse a Ciccarelli. Nossa. Mas aí eles trocaram um careca pelo outro. Foi. Aí comecei a fazer o CQC e vi que, porra, do caralho, valeu a pena, era um investimento legal. Já de cara me deram um quadro chamado Proteste Já, achei legal, foi bacana. Enquanto isso, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia. Os shows, as apresentações, os vídeos pra internet. Era um programa que valeu a pena topar, e um projeto do qual eu tenho muito orgulho. O CQC, ele confronta de uma maneira em que as próprias autoridades não estão habituadas a serem confrontadas, e isso acaba gerando algumas respostas negativas, né? Ainda hoje, né? Já teve briga, já saí na mão com os caras, já... Caraca. Teve briga que não foi pro ar. Meu Deus. Que era briga pesada, já teve coisa dura. Assim, isso te ocupa muito, muito, muito mais do que você imaginava. O CQC, quando... Atualmente, 5 horas por semana. Tranquilo. Nada mais que isso. Meu envolvimento com o CQC é na segunda-feira. Quando eu fazia o Proteste Já, eu trabalhava 5, 6 vezes por semana. Uh-huh. Hoje, só apresentando. Meu envolvimento é bem, mas bem menor. E aí, quando você tá na mesa ao vivo, você já falou alguma coisa ali no calor do momento que você... Puta que pariu, não devia ter falado isso. Já falei muita coisa. A gente já falou, a gente já tomou processo, né, por causa de... Eu me lembro uma vez que eu falei no improviso, porque às vezes no improviso surgem genialidades, né? É verdade. O Marcelo Taz, ele falou assim, tinha num top 5, tinha um cara que conversava, que tava tão bêbado que conversava com uma árvore. Uhum. Virei pra ele e falei assim, porra, Taz, conversar com a madeira é super normal. Semana passada mesmo no camarim você tava conversando com o meu... Por que eu falei isso? Ou se não, uma vez que a gente, no camarim, a gente brincou, né? Porque a gente tava fazendo uma matéria sobre meninas que eram garotas de... Não, elas eram atrizes de um pornô. E uma matéria sobre uma... Sei lá, estavam lançando um disco, então. E na hora de passar o roteiro, o Taz chamou elas de garotas de programa. Ele falou, não, aí não, Taz, cuidado, Taz, elas não são garotas de programa, elas são atrizes de filme pornô. Aí nós começamos a rir, fazer piada pra caralho. Chega na hora, o Taz fala, e agora você vai ver o lançamento de um CD, é um CD de prostitutas. Caraca, mãe do céu, meu Deus. E as mulheres... processaram o programa. Puta merda. Não eram putas, eram atrizes de filme pornô. Como se houvesse uma diferença monumental entre uma coisa e outra. Na outra semana, a justiça obrigou a gente a pedir desculpa. É. E o Taz, olha, gente, eu gostaria de pedir desculpa. Semana passada nós fizemos um erro. Era uma matéria com umas prostitutas. O cara errou de novo. Eu não acredito. E as mulheres ganharam uma grana, assim, né? Tanto que nessa época das prostitutas, aliás, das atrizes de pornô, chegou a fazer dois programas gravados, porque a Bandeirantes estava com medo do que ia ser dito, assim. E perde completamente a espontaneidade do negócio. Não é, com certeza. Legal, não é tão bacana. Tem que ficar livre. Mas a gente tem uma comunicação muito boa. Eu, Taz e o Luca, a gente se dá muito bem, nunca teve nenhuma espécie de problema. Então a gente acaba. E também o fato da gente se ver uma vez por semana também é legal pra caralho, entendeu? Dá tempo de enjoar um da cara do outro. Sim. Eu que o digo, cara. As piadinhas de sócio, puta merda. E a liga? A Liga, assim, eu ainda tinha algumas aspirações como jornalista, assim, né? Eu queria fazer... Ele é bem humorado, eu diria, mas não é um programa de humor. A Liga me possibilita entender esse outro lado, inclusive, da minha própria profissão. Eu sou jornalista e eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente. E a Liga é um projeto que me dá muito orgulho, que também é um projeto que, às vezes, você olha, ele é numa semana ele é boa, na outra semana é um assunto que não interessa tanto, mas, assim, é um programa que é uma linguagem diferente de fazer jornalismo. Porque é um jornalismo super parcial. A gente realmente toma lado nas questões. Foda-se essa imparcialidade que nenhum jornalista consegue realmente executar. A gente vai lá e fala o que pensa, fala o que sente. A repórter, quando se sente mal, ela chora. O envolvimento emocional nosso, ele é completo no programa. E eu achei genial isso. Eu nunca tive vontade de fazer o jornalista, aquele que fica cobrindo o buraco de rua, de terninho e gravata. Caraca, buraco do cara, você deu o exemplo que eu dou, cara. Eu falei, cara, coitado do cara que cobre buraco de rua. Eu sinto que não é o meu futuro como profissional. É algo que eu realmente queria viver e sinto que é uma experiência que tá sendo muito legal pra mim. Como é que foi ficar de mendigo um dia inteiro em São Paulo? Esse programa sobre morador de rua foi o primeiro programa, né? Foi a primeira, primeira liga. O que, diga-se de passagem, ao meu ver, foi um equívoco completo. Você acha? Eu acho porque era um dos programas mais radicais no formato da liga, sabe? Uhum. Ele é muito radical, é super parcial, vitimiza mesmo a miséria. Não há problema nenhum nisso, porque eu realmente sinto que todo miserável é uma vítima, mas não é isso, mas ele era muito radical. Tinha repórter chorando, tinha gente fantasiada, não era uma novidade, porque assim, o Gugu já fez isso, sabe? Então surgiu muita crítica negativa até as pessoas entenderem o que era o programa. Então o primeiro impacto do programa não foi o mais positivo possível. É um programa que eu realmente gostei muito de fazer, foi uma experiência pessoal fodida, mas ele atentou um pouco contra o nosso planejamento, assim, sabe? Críticas caíram de pau no programa, porque ele realmente ele é um programa muito radical no formato. E teve jornalista que já achou que, como assim, o Rafinha na segunda-feira ele tira sarro do mendigo, na terça ele é um mendigo. Isso é esquizofrênico. Só que hoje as pessoas conseguem diferenciar isso. Porra, o cara é um comediante, mas ele também pode sentir, ele é uma pessoa. O público consegue diferenciar, consegue ver diferentes personalidades, consegue entender os formatos. A imprensa muitas vezes ela é caquética, ela gosta mesmo é do William Bonner e da Fátima Bernardes, sabe? Comedians. Como é que é? Não é um bar, é um clube de comédia, né? É, um clube de comédia é um bar, velho. Você abriu com o Danilo Gentili e o Ítalo Gusso, né? Sim, sim. Na Rua Augusta. Exatamente. Meu sonho sempre foi ter uma casa na Rua Augusta. Jovem Nerd adora. Ah, vai, como não pode ir a São Paulo, cara. A piadinha dele. Baixa Augusta é o Jovem Nerd. Tá bom, cara. Tá bom. Eu sou o escada, você parou? Eu sou o escada e ele é um piadista. O Comedians, ele sempre foi um sonho, cara, ter um lugar que a gente achasse que fosse o lugar ideal pra fazer esse tipo de comédia que a gente, que nos lançou, assim, sabe? Aham. Que antes você era qualquer lugar, churrascaria. Eu já fiz eventos, assim, os lugares mais ingratos, na frente de churrasqueira. Eu fiz uns eventos de merda, mano. Absurdos, assim, na frente da piscina, já fiz em restaurante. O próprio teatro, porque teatro eu realmente ainda não sinto que é o lugar ideal pra fazer isso. Eu acho bem caído pra esse formato. É porque tu tem que ficar parado, né? Você porque eu acho que o esquema do stand-up for real, né, é a informalidade, né? Exato. Você não precisa ficar sentado olhando pro cara o tempo inteiro, você vê, não. Eu também acho isso. Mas, como não existiam espaços, a gente foi migrando pro teatro. Mas a gente queria um lugar que fosse realmente assim, o porão da nossa casa, que pudesse subir lá pra testar material, que fosse um lugar vivo em São Paulo. A gente talvez não imaginasse que fosse criar aí uma cultura em torno do bar, porque tem gente que volta 4-5 vezes por mês, assim. Agora a gente abriu uma noite de improviso às quartas-feiras. Estamos investindo, é a menina dos olhos, assim. Uh-huh. E o open mic? Acho que o open mic, às vezes, ele dá uma banalizada, porque você vê qualquer Zé falando de Big Brother, você fala, porra, é isso que é fudeu, o né? Porra do stand-up? E a Zagal, ó, um detalhe importante que ele repete muitas vezes, não tem colunas. Não tem. É, você não fica atrás da coluna. Eu vou dar uma chance ao stand-up e vou lá no Comedians. Tá? Vamos? Foi em São Paulo. Pois é, aí, mais uma desculpa aí no Augusto. Olha aí, eu já venho, cara! Olha aí, alto falho! Alto falho não, eu tô fazendo a piada. Não, caralho, não. Eu não posso fazer a piada, não. Cara, fica nervoso. Quero falar uma coisa. Você gosta de ser capa da Info? Não parem de encher meu saco. Todo nerd que ouve isso, eu tô cagando pro que você tem que falar. Eu tô ganhando meu dinheiro, eu tô me fudendo pra vocês. Eu quero saber o seguinte, você tweetou um bullying pra gente e depois o tweet sumiu. Ué, você ficou com medo de ser processado? Não é isso. Porra, tem muita gente que fala isso. Eu achei engraçado, cara. Eu ri. Mas eu fiquei ofendido de você tirar o tweet. É, exato. Sabe o que acontece? Eu vou te contar uma coisa que talvez não tenha contado ainda. Uhum. Eu sempre deixo no meu Twitter só as minhas tweetadas que foram bem retweetadas. Tipo então assim, é por isso que tu é o Twitter mais influente do mundo. Caraca, tu tá entendendo, manipulando, cara. Foda a parada, cara. Você tá entendendo? Agora você entendeu? Cara, um gênio, puta, cara. O gênio do mal, cara. Muito bom. Eu descobri uma coisa que ninguém tinha descoberto. Eu fiquei muito influente e o New York Times acha que eu sou foda só porque eu deleto as merda que não funcionam. Parabéns, cara. Salva de palmas, cara. Gênio. Eu sou influente porra nenhuma. Eu só deixo piada que funcionou. Só isso, velho. Sensacional. Eu dei uma entrevista de 2 horas pro cara do New York Times que veio aqui pro Brasil e tal, e eu não falei isso. Claro que quando ele me pergunta assim, mas por que você acha que é o mais influente? Aí eu respondo, não, porque é meu investimento na internet, a minha vida com as redes sociais. Na verdade, a resposta é essa. Eu deleto as merdas. Oh, Alô? Oi, oi, o que aconteceu aí, cara? Desculpa, cara, caiu a energia aqui em casa e sobrou o laptop e a rede aqui. Caraca! Começou. Calma aí, caiu tudo aqui, peraí. A internet manteve, né? Manteve! Beleza. Impressionante. Isso é um sinal, né, cara? A internet é realmente o futuro. Você tá vendo? E daí, pior de tudo, tem alguém que tá querendo me calar. Caraca, você vê. É o gordinho da comunicação social, cara. Eu acho que é o gordinho da...